correndo o bagulho? Homens de sorte? Vai pensando que tá bom. Verso que escrevo, corro sem medo, disperso minha opinião, o segredo é não escolher a dedo, não devo a ninguém, faço meu próprio destino, quando menino no espaço impróprio, fui criado desde cedo mal visto, fadado a ser um ninguém. Veja bem, alguém me disse, seja mais genuíno, foi o que eu fiz e faço a cada passo que eu dou, cada traço meu dia, supere o fracasso. Não espere na mão, irmão, é preciso correria, se procura um espaço. Muito cuidado pra não cair no laço, hoje em dia a maioria por aí tá perdendo o compasso. O tempo é como um carro sem freio, o importante é manter o controle e mostrar porque veio. Em meio à loucura cotidiana, sociedade insana, pura adrenalina propagada no espaço. Que não correram pela moeda, que se acomodaram e não saíram da merda. Não adianta chorar, tem que se adiantar. Chapa, sem dinheiro cê não sai do lugar. Depois da queda é foda pra se levantar. O tempo passa, por isso não posso moscar. Sigo no sapatinho, corro pelo din-din, fazendo bicos enquanto não viram um trampim. Vencedores trabalham pra viver melhor, perdedores desistem de sair da pior. Malfeitores no Senado é o que mais tem, roubando o cash do povo fingindo fazer o bem. No Brasil, política é uma besteira. A ordem e progresso só existe na bandeira. Tô nos corre com fé e determinação pra conseguir o que quero até cumprir a missão. Correr, é, volta, tá cansado, fica lá atrás, servindo de escolta. Tá com sede, Thor, H2O e nota. Que o tempo tá passando e cê ainda não saiu da bosta. Correr pra onde, ó, as pernas já não aguentam. Preciso descansar, ó, na correria do dia a dia, as pernas da nó, ó. Não é brinquedo, cê diz que é correria e vive vivendo a vida com medo. Rap corre na veia, caixa de som bombeia. Meu tempo é pouco e não dá tempo pra falar besteira. Agora aguenta, DJ vai rimando na pista. Agora fica, essa é pra quem desacredita. Não é não, neguinho, segue aí fazendo seu rap. Não vem pagar de moleque, tô ligado que consegue. Vou espalhando essa peste. São as proezas do rap.